Amanhã desta segunda-feira, dia 17 de junho, o ministro de Estado de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está visitando a BR-470 no trecho entre Ilhota e Gaspar para fazer a liberação de 8 quilômetros de duplicação dessa rodovia. Ministro, qual a importância dessa sua visita aqui na BR-470? Bom, o dia de hoje vai ser bastante rico, né? A gente começa abrindo 8 quilômetros da 470 e não só isso, a gente está vistoriando o trecho, a gente está vendo aí que situação cada um desses lotes encontra, né? A gente percebe que tem muita coisa que pode ser liberada em pouco tempo, depende aí de um aporte de recurso e nós vamos providenciar isso. A 470, então, é uma prioridade para o governo federal. E depois nós vamos participar de uma reunião com o Fórum Catarinense, com os parlamentares, discutir as demandas do Estado, né? O Fórum tem atuado muito, a bancada federal do Estado, ela é muito atuante, tem nos cobrado bastante. Vamos fazer uma inauguração de um berço lá no Porto, que é fundamental, né, para nós, para recepcionar navios de maior porte, né? Foi feito um alinhamento no berço 4, no Porto Itajaí, e a gente segue depois para Florianópolis para verificar, para visitar as obras do contorno de Florianópolis. Então é uma agenda bastante rica. Amanhã a gente visita as obras do aeroporto de Florianópolis, que estão andando bem, o acesso ao aeroporto também. Então essa estada aqui em Santa Catarina vai ser muito importante, inclusive para a gente discutir a alocação de recursos para o ano que vem e verificar, discutir cronogramas dessas intervenções que são importantes para o Estado. Ministro, hoje é dia de liberação de apenas 8 quilômetros, representa cerca de 10% dessa obra total. Existe um prazo para a conclusão da obra da duplicação da BR-470 e quanto tempo o senhor acha que o governo levará para concluir essa obra? Observe, a gente vai fazer uma liberação de 8 quilômetros, tá certo? Não vamos inaugurar, vamos só liberar o trecho de 8 quilômetros de duplicação ficando pronto. Agora, a gente percebe que tem muita coisa que em pouco tempo a gente vai resolver. A gente percebeu aqui na entrada do lote 2, mais 2 quilômetros, que estão praticamente prontos, tem muita coisa já trabalhada, os 7 primeiros quilômetros na saída ali do aeroporto de navegantes para cá, né, já estão praticamente prontos para liberar. A gente está na dependência aí de liberação, de desocupações, isso é sempre um desafio. A questão de uma obra urbana sempre é difícil, né, porque tem uma quantidade de grandes apropriações para serem feitas. Agora, eu tenho certeza que até meados do ano que vem a gente vai ter uma boa parte desse trecho já liberado, né, e a ideia é que a gente, então, em 2021 possa concluir essa obra por inteiro. Então, estou bastante otimista com o que eu estou vendo e eu tenho certeza que a reunião com a bancada vai ser muito positiva no sentido da gente realmente priorizar essa obra, inclusive na questão do recurso, na questão dos orçamentos. Se botar orçamento aqui, essa obra vai sair. Ministro, as desapropriações têm mais de 1.000 lotes entre Gaspar e Indaial que ainda não foram concluídas. Existe um prazo para retomar essa desapropriação? O governo já estipulou? Existe. Essa é a grande dificuldade da obra, né? É uma obra muito urbana, com muita desapropriação, aqui nós temos uma quantidade muito grande de solo mole, então há um tempo para estabilização de aterros nesses solos moles, né? Isso faz com que o cronograma realmente ele seja um cronograma dilatado. O segredo da desapropriação também é a gente ter recurso para poder fazer a indenização das famílias, fazer compra assistida, poder fazer as realocações necessárias, e é por isso que a gente precisa concentrar recurso aqui, e nós vamos concentrar os meios da sede lá, da nossa equipe de desapropriação, para ela vir aqui trabalhar junto com a Superintendência de Santa Catarina para poder acelerar a liberação de trecho nesses lotes 3 e 4. Ministro, depois da liberação desse trecho de 8 quilômetros, existe um prazo para a revitalização da pista atual? Cada vez que você libera um trecho duplicado, libera a pista nova, imediatamente você desvia o tráfego para essa pista nova e começa a fazer a restauração da antiga. E assim será. Vai ser feito, vocês vão começar a perceber isso. A cada, nós vamos liberar 8 quilômetros, a gente começa a fazer a restauração da pista antiga. A mesma coisa lá na frente, né? Quando a gente, na saída do aeroporto, você vê que tem uma quantidade grande de trecho pronto. Da BR-470, falando sobre a vistoria do ministro de Estado de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Gil Dias para a Rádio Sentinela.